Eu não sou roqueiro, eu não sou clubber e nem pagodeiro. Eu não sou rapper, eu não sou roqueiro, eu não sou clubber e nem pagodeiro. Eu não sou rapper, eu não sou roqueiro, eu não sou clubber e nem pagodeiro. Eu não sou rapper, eu não sou roqueiro, eu não sou clubber e nem pagodeiro. Eu não sou muito forte, mas também não sou fraco. Eu não sou muito forte, mas também não sou fraco. Pagodeiro. Eu não sou muito forte, mas também não sou fraco. Pagodeiro. Pagodeiro. Pagodeiro. Pagodeiro. Coisa em mim, mas se for pra resumir, eu sou mesmo assim. Eu não sou muito forte, mas também não sou fraco. Sim, eu não sou muito forte, mas também não sou fraco. Pagodeiro!